estar onde tu estás, todo o tempo em tua presença. De longe eu não quero te adorar, leva-me pra onde estás. Eu só quero estar onde tu estás, morar contigo eternamente. Oh, leva-me ao lugar onde tu estás, contigo eu quero ficar. Eu quero estar contigo, vivendo em tua presença, comendo em tua mesa, rodeado por tua glória, em tua presença. Eu desejo sempre estar, eu só quero estar. Só quero estar em ti. Eu só quero estar onde tu estás, todo o tempo em tua presença. De longe eu não quero te adorar, leva-me pra onde estás. Minha força e minha canção, quando fraco em tua presença, me sustenta com tuas mãos. Eu só quero estar onde tu estás, morar contigo eternamente. Oh, leva-me ao lugar onde tu estás. Contigo eu quero ficar. Contigo eu quero.